Anoiteceu na quebra, será que é perigoso? Pode crer, mas de dia tem nego periculoso. A poeira que sobe, um lance cabuloso. Cada governo que passa na nossa quebra não cola. Isso bem discretamente. Cada rua tem uma história, cada casa um papo diferente. Mas o assunto geralmente é o mesmo: a morte de um amigo, a confusão dos parentes. A vida aqui é uma novela com cenas repetidas. É a polícia chegando, dando as suas batidas. Falar sobre o tiroteio da noite passada. Coisas que normalmente acontecem na calada. Na rua tal, na quadra tal, tem um tal de canibal. Maldade em pessoa, não tem medo, não tem pena. Com ele qualquer parada dá esquema. Uma PT, 238, um pequeno arsenal. Por qualquer motivo, aquele cara faz o mal. Quebrada. Uma noite na calada, 11 horas, vinha eu na miúda. Dois malacos chegaram, me levaram tudo, até minha bermuda. Saí voado, passei na caxanga do canibal, contei minha versão. O cara muito frio, muito louco de sei lá o que, me deu muita atenção. Pegou uma petezona cabulosa sem me dar uma palavra. No outro dia às 8 ele chegou com minhas roupas roubadas. Comentário nas ruas, nas paradas. Canibal derrubou dois perto da quadra. Suas azeitonas são diretas na cabeça. Para que não tenha dúvida e que ninguém se esqueça. Um dia o maluco chegou, me convidou pra meter os canos. Um negócio muito escroto, sequestrar, arrastar um doido muito rico. Um magnata dono de um posto. Como dizer não a um tipo desses? Como eu queria que ele me esquecesse. Armamos o plano, efetuamos. E lógico, muita grana nós lucramos. O cara muito louco me levou numa quebra. Um lugar dominado pela malandragem. Quebrada. Quebrada. Quebrada. Quebrada. Quando troquei ideia com os camaradas, muito cabuloso. Uns tipos piradão, nada amistoso. Aí que eu entendi, véi. O canibal comandava uma gangue brutal. Com um olhar selvagem, eles queriam que eu fizesse um pacto. Entrasse para a bandidagem, coisa de ladrão, para eles coisa de irmão. Se dissesse não, sei que morreria. Minha vida para eles nada valia. Agora mano, sou bandidão respeitado. Mas pelos homens, eu sou um cara caçado. Andava nas ruas a qualquer hora, não tinha medo de ninguém, eu era foda. Na bandidagem me tornei expert. Um grande bandido daqueles que chega e arregaça. Você bota fé, o mal me dominou. A barba cresceu, o cabelo também. Na malandragem eu parecia coisa do além. Chegado em um pretinho, cheirava, tomava todas então. Gostava de mulherão, no puteiro eu era o cara, meu irmão. Quebrada. Lugar de bandidagem, lugar de malandragem. Quebrada. Lugar de